kits.com, centro de estudos número 1 em Loures e Odivelas. Apoio escolar e serviço de psicologia. Formação para adultos, línguas e informática. Agora com uma nova modalidade, aulas online. Estamos em Odivelas, na Quinta Nova. Para mais informações, contacte-nos pelo 918-187-095. Participamos num grande projeto. O seu futuro começa aqui. Na Esdróvia, Kravestiajnia, Rádio Cruzeiro. E Vitoróis Mundo Naf. Krucjava Strasnia, um belo par de horas. A Krushnjava Satrasnia, tradicione Odivelas para o Mundo. Krushnjava Strasnia, www.radiocruzeiro.pt. Krishava Zdrodnia, Madatat, Strishvodhania, Ucrânia. E é assim que começamos mais um Mundo NAF, este belo par de horas, uma saudação em ucraniano, ou o que podia aparentar ser, mas eu acho que tirando o Nazdrovia, que quer dizer qualquer coisa da qual eu agora não tenho bem a certeza o que é que quer dizer, de resto foi tudo pura e simplesmente inventado por mim, NAF, que conduzo este belo par de horas que vai das 10 à meia-noite, sempre às segundas-feiras, aqui na Rádio Cruzeiro. Podem ouvir a Rádio Cruzeiro em www.radiocruzeiro.pt. Aliás, é o único sítio onde se pode ouvir a Rádio Cruzeiro. E por isso temos a possibilidade de ouvir a Rádio Cruzeiro em todo o mundo. Pois é, comecei com o ucraniano porque Portugal acabou de jogar com a Ucrânia lá na... Na Ucrânia, e de facto perdemos, mas não percam a esperança, porque estão a ouvir o Mundo NAF, e o Mundo NAF hoje traz a hipótese de uma desforra. Pensavam que o Mundo NAF ia vos deixar assim na mão? Não, nada disso. Vamos desforrar este resultado com música. Ah, pois é, e como? Vamos jogar ao top 5 Tuga contra o top 5 ucraniano. Ah, e então, estão a gostar? Vamos a isso, vamos começar com o top 5 ucraniano, ou pelo menos o número 5 da tabela ucraniana. Vamos ouvir Vremya e Steklo com a música Dim. Vamos a isso. Era suposto isto começar, entretanto. Tá. Моя любов чорнобіль, ігерка, наче токсичний полин, серце моє порить, подивись, мій реактор горить. Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим, так закортіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим. Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним. Чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна? Люблю тебе дим, я хотіла танцювати тільки з ним. Чому в голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні, твої на долонях моїх, я не встиг, кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як це хочеш, назви, але тільки не йди назавжди, у цей дим зачекай, тільки не з ним, проміж тим може бути злим дим, і холодним, і навіть сумним. Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним. Чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна? Люблю тебе дим, я хотіла танцювати тільки з ним. Чому в голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна. Я люблю тебе тим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому в голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. Тільки дим, тільки дим. E assim é o número 5 da tabela musical na Ucrânia. Estivemos com Vremya e Steklo a marcar o primeiro golo aqui nesta desforra Ucrânia-Portugal em música. E por isso vamos já também ao top 5 nacional e vamos ouvir Bispo com a participação de Ivandro. É assim, Portugal a participar com os seus representantes que produzem em Portugal, mas muitos deles vêm dos países lusófonos. Vamos lá, Bispo e Ivandro, número 5 do top nacional. Sentir-te amada, tirava a tua roupa sem tu te sentires usada. Mas a minha vida é outra, tu sabes, sou pirata. Rap e vida louca, pouco tempo em casa, deixava-te louco. Não ias querer mais nada, dias iam para ser vidas. Nem falo das madrugadas, mas a minha vida é outra. Tu sabes, sou pirata, princesa ou ponta, não é conversa fiada. Podiam ser tantas coisas, tanto na imaginação. Quando fica por viver tanto prazer, além do chão. Falando de mim, se essa tua sai nessas curvas de tentação. Fica tão bem, não te aproximes se não tens ação. Tava a ver com boi de climas, então fala o subshare. Yeah, yeah. Agora que vai de teu espaço, podes falar o subshare. Yeah, yeah. É que essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Yeah, yeah. Tô te virei no teu canto, hoje eu tô sozinho e tô tão bem. Yeah, yeah. É que essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Tô te virando, tô canto, já tô sozinho e tô tão. Olha a oportunidade, consigo desmontar. São muitos papos, estou a fazer um evangelizar. Tô-me a sentir um astronauta, eu vou levar-te a mar. Vem comigo, deixa-te marcas porque eu posso. Para tu não esqueces quem sou. Ela quer conhecer o boss, então vem aqui, vem que eu sou. E essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Tu tá vendo o teu canto, eu tô sozinho e tu tão bem. Tava a ver com boi de climas, então fala what's up, shawty. Yeah, yeah. Agora que vai ter teu espaço, podes falar what's up, shawty. Yeah, yeah. É que essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Yeah, yeah. Tô te virei no teu canto, hoje eu tô sozinho e tô tão bem. Yeah, yeah. É que essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Yeah, yeah. Tô te virei no teu canto, hoje eu tô sozinho e tô tão bem. Estivemos a ouvir Bispo, que pertence à New School da linha de Sintra, é oriundo de Mãe Martins, lançou-se nas edições no ano 2014, quando de forma independente surgiu com o EP Bispoterapia, causador de um buzz considerável e de inúmeros concertos de norte a sul. o rapper que afirma que com 11 anos descobriu quanto prazer lhe dava relatar sentimentos através da música. É isso, o Bispo canta a representar Portugal e neste primeiro confronto número 5 ucraniano contra número 5 português, deixo-vos a vocês que estão a ouvir a emissão, e sei que são muitos, sim, eu sei, que tudo são recordações, e vocês que estão a ouvir a Rádio Cruzeiro agora, neste preciso momento, deixo-vos a votação. Ou a música ucraniana, do grupo Vremya e Steklo, a música Dim, ou aqui a música Essa Saia, de Bispo, com a participação de Ivandro. Quem vota Ucrânia ou quem vota Portugal? Deixo ao vosso critério. O resultado final interessa é que Portugal ganha, ao contrário do jogo que hoje decorreu na Ucrânia. Perdemos 2-1. Foi um jogo fraquito. Pois é. Bom, e com isto temos que passar ao top 4 e vamos já ouvir o grupo NK, com a música, não sei se consigo dizer isto, Obitsiaio. Durante a música eu acho que se ouve muitas vezes esta palavra, portanto vamos tentar todos aprender. Vamos a isso, número 4 do top musical ucraniano. Я тобі обіцяю, обіцяю, бути тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю. Я тобі обіцяю, обіцяю, шепотіло тіло, як ти би хотіла, я обіцяю, обіцяю. Біла троянда розквітла, я простягнула руки до світла, і новий день обірвався у місто, мити дощем. Біла троянда, небо блакитне, моє кохання знову розквітне, разом з тобою хочу прокинути сонце моє. Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю. Я тобі обіцяю, обіцяю, шепотіло тіло, як ти би хотіла, я обіцяю, обіцяю. Закриваю від дотику очі і поринаю у вимір любові і почутті. Напевно, ти скажеш, певно, ти знаєш, просто дарма ти не обіцяєш, а я обіцяю, що буду любити тебе назавжди. Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю. Я тобі обіцяю, обіцяю, шепотіло тіло, як ти би хотіла, я обіцяю, обіцяю. Шепотіло тіло, як тебе хотіла я. Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це. Estivemos a ouvir o número 4 da Ucrânia neste confronto Ucrânia-Portugal em top musical. Rimou e é mesmo verdade. Não perca a oportunidade. Epá, eu estou aqui numa de rimas. Bom, é possível que tenha a ver com o facto de o top português ser quase todo feito com rap. O que está agora a dar no top nacional é rap. Rap, rap, mas não é aquele para se comer qualquer coisita. É mesmo rap, rap, rap, rap, rap, rap. Vamos rapar. Yo! Agora, eu gostava de encontrar aqui o quarto lugar. Acho que é... Ai, ai, ai, ai. É este. É o Dids e DJ Tello com Meu Ego. Quarto lugar, vamos votar contra NK da Ucrânia. Vamos ouvir Meu Ego. Eu não estou a te ver, porque fiz o que estou cego. A tua raiva está a fazer, está a fazer aumentar o meu ego. Admite que está a doer, admite só que está a doer. Admite que está a doer, admite só que está a doer. Eu não estou a te ver, porque fiz o que estou cego. Tua raiva tá a fazer, tá a fazer aumentar o meu ego. Admite que tá doer, admite só que tá doer. Admite que tá doer, admite só que tá doer. Tô a viver a vida bem longe da preguiça. Parece mentira ou maluquice da vista. Sei que estás a ver, não sou rapper, sou artista. Essa tua imagem precisa de estilista. Falas bem dos outros, tipo que não tens vida. Olha só pra ti, armado em bunda fita. Aqui ninguém é vítima, cuida da tua vida. Tu sabes, não sou vítima. Cuida da tua vida. Ai. Não paras de pensar em mim, já nem consegues disfarçar. Mas tem que aguentar, assim tá a raiva também motiva. Não paras de pensar em mim, já nem consegues disfarçar. Vais ter que aguentar, assim tá a raiva também motiva. Ah, ah, ah, ah. Eu te preciso assim na minha life. Não paras de pensar em mim, já nem consegues disfarçar. Vais ter que aguentar, assim tua raiva tá me motivando. Não paras de pensar em mim, já nem consegues disfarçar. Vais ter que aguentar, assim tua raiva tá me motivando. Ah, ah, ah, ah. Eu te preciso assim na minha life. Admite só que tá doendo. estivemos a ouvir Meu Ego, do DJ Telio, com a participação de Dizby. Ora, o participante do Top 4, portanto o número 4 do Top Nacional, a concorrer contra NK da Ucrânia, com a sua música Obitsalao. Bom, uma coisa desse género. E adiante, porque atrás vem gente. Vamos já para o top 3 ucraniano, que eu digo-vos já, eu consigo dizer-vos já, não é imediatamente, mas é já, daqui a pouco. Vamos estar com Melovan, com a música Tai. Exatamente, Melovan com a música Tai, a representar o número 3 do chart musical ucraniano. E vamos lá. Em relação ao número 4, Ucrânia contra Portugal, como é que é? E o número 5 também, ainda não vi votos. Vamos lá. Vamos à página de Facebook da Rádio Cruzeiro, em facebook.com/radiocruzeiro.pt. Ou vamos ao Instagram Rádio Cruzeiro. Ou, como alguns dizem, Instagram da Rádio Cruzeiro. Vão lá, votem. Número 5 contra número 5. Número 4 contra número 4. E agora, número 3. O artista ucraniano Melovan, com a sua música Tai. E o terceiro classificado das tabelas ucranianas de música é Melovan, com a música Ti. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Mas vamos já avançar com o representante nacional. que é o Tai. Ah, pois é, o Tai. O Tai, que é o Tiago, que contou com a colaboração do Dylan para a música Não Preciso. E, na verdade, não é preciso muito para vencer esta imitação de Santana. Obrigado, Fátima. Ou obrigado, Rita. Ou obrigado, Guida. Ou obrigado, António. Vocês estão aí, estão desse lado, estão a me acompanhar. Obrigado por notarem que esta música do Melovan parecia um ripance de Santana. E parecia mesmo. Por isso, não é preciso mais nada, só é preciso pôr o Tai a avançar com esta música, a representar Portugal no terceiro lugar do Top Nacional. Estivemos a ouvir Tai. Tai com a música Não Preciso. Tai é o nome artístico de um novo sucesso nacional que se chama Tiago Amaral. Tem singles disponíveis no YouTube. Vão à página dele. Mas não deixem também de ir à página da Rádio Cruzeiro em www.radiocruzeiro.pt para ver o que é que se passa por lá e especialmente para carregar no botão ouvir a emissão. Mas também isto é um bocado ineficaz, porque eu estou a dizer isto e se não estás a ouvir a emissão, também não tens a hipótese de saber como é que se vai até à Rádio Cruzeiro carregar no botão para ouvir a emissão. Isto é quase aquelas referências circulares do Excel, que tu fazes lá uma cena e aquilo dá-te um erro. Bem, porque o número começa-se a somar a ele próprio e depois a subtrair. Vocês estão a ouvir bem o que é que eu estou a dizer? Não liguem. Vamos ao número 2 do top ucraniano musical. Vamos ouvir Zlata Onyevich, Sim, Zlata Onyevich, uma representante da Ucrânia no Eurofestival da Canção 2013, que conseguiu um honroso terceiro lugar no final, com a música Solotka Cara. Vamos lá ver se é cara ou não, minha cara Zlata Onyevich. Мабуть, не варто цього казати, далеко на то зайшли з тобою ми. Ти хочеш грати та не сховати, то в твоїх чертах належить лише мені. Бачиш мене і землетрус, раз коли хне хвилі твої, не сила більш, бажання пульс стримати, мене не стримуй ти, солодка кара. Чи ти моя, моя, моя, моя мара? Ще почуть хмари, будеш моїм, моїм, моїм, маю чари. Годі вдавати, що не зворушний, бач, палає вогонь в твоїх очах. Ти мій найкращий, визнати мушу, дотик до тебе і зриває дах. Прагнеш мене, але мовчиш, любив навмет, пити, кусати. Zlata Onyevich, ucraniana, trouxe aqui a sua música Solotnya Kara. Minha cara, vais ter que competir contra Neni, a rapper e cantora de Via Longa, que partilha as suas músicas no YouTube, e uma das suas recentes músicas e que está no top 2 do top nacional. A música chama-se Bússola. Vamos lá orientar e orientar-nos para uma vitória nesta batalha, que é desforra, no fundo é desforra, Ucrânia-Portugal, em top 5 musical. Bora lá, vão à página de Facebook da Rádio Cruzeiro, vão ao Instagram da Rádio Cruzeiro e votem. Toca a votar, escolhem Battle a Battle ou pelo conjunto, e portanto se for pelo conjunto tem que esperar pela próxima música, mas tivemos a ouvir o número 3 e agora vamos o número 2 do top ucraniano. Vamos ouvir o número 2 do top nacional. Vamos ouvir Neni com a música Bússola. Toca a orientar. I'm so lit, I'm so lit. Quando dizem pra não dar, eu digo que sim. Tô a assassinar a carreira de alguns fake G's. Pedem pra eu guardar a voz porque tô babies. Nah, nah, porque tô lit, look at me. Shorty tá com raiva, só quer ver o meu fim. Culpa não é minha, sou toda mo Kevin. Dá-lhe o toque que se eu quiser, vamos agir. Bitch, sou das ilhas. Vou levar o meu nome ao espaço enquanto tu não brilhas. Meto energia fodida, mas já estás em pilhas. Minha vibe cura doces, people curte e gritas. Ela cospe, lava, lava, sarado dessas malvadas. Niggas pedem karma na caminhada porque eu dou bala. Mina, sai da mala, não bate o crânio. Tentar correr sem meta, enterrar meu brilho porque tá puta cara. Essa benção é drena rara. Dizem nene, vai com calma. Esse flow é arma. Niggas todos burros com o teu gol, cara trancada. Tão só seguir bala, drenam a minha bala. Esse é vídeo que ela abuso, vim de guava, guava, guava. Quando dropo o vídeo, a mente dá no selo. Pedem doce num beat, dou-lhes caramelo. Tão com papos de ordem, eu não escuto, eu não quero. Sei que vou ser winner. Então fuck a tua bússola. De tantos caminhos que eu vi à minha frente, eu disse fuck a tua bússola. Eu vou me perder, depois vou me encontrar. Então fuck a tua bússola. Vou quando sinto, só sigo o instinto. Então fuck a tua bússola. Então fuck a tua bússola. Se for pra viver, então vivo numa spice life. Não me digas o que fazer se o corpo falha, mano, que eu sigo a minha mãe. Sempre que eu viro, nunca na estrada, ativo a minha garra e o brilho já. Mano, eu tô fine, mano, eu tô fine, mano, eu tô fine. Vira esse teu jogo pra acertar no monte altura. Que às vezes eu não sinto quando ódio invade a mente fura. Só que eu vou no meu time e se a rua tiver escura, levo as torres num cantinho pra espalhar na lua. Eu quero mais e mais e mais. Papa do rei, teu papo do guestas. Falam de ser sócio, falo de ser a mais feta. Nessa corrida a atitude sempre é muito bebe. Yeah. Sapari, toda a gente é boss. Tô a brindar a tua quando tô a brindar a nossa. Mano, tá no canto, os niggas estão a chamar ela lá bela máfia só por causa da maneira que ela roça. E chora e rasta só. Manda shot, chila, paga uma. Got my fellas, now my friends. Eu perco a vibe pra eu encontrar. Então fuck a tua bússola. De tantos caminhos que eu vi à minha frente, eu disse fuck a tua bússola. Eu vou me perder, depois vou me encontrar. Então fuck a tua bússola. Vou quando sinto, só sigo o instinto. Então fuck a tua bússola. Então fuck a tua bússola. Então fuck a tua bússola. De tantos caminhos que eu vi à minha frente, eu disse fuck a tua bússola. Eu vou me perder, depois vou me encontrar. Então fuck a tua bússola. Vou quando sinto, só sigo o instinto. Então fuck a tua bússola. Então fuck a tua bússola. Estivemos a ouvir Nani. Nani que representa Portugal aqui com esta música muito da Via Longa, não é? Ela é da Via Longa, com os seus temas e as suas inspirações a tentar-se nesta vida complicada. Mas está a representar Portugal no número 2 da tabela nacional contra o número 2 ucraniano. Vamos lá. Em quem é que votavam? O número 2 ucraniano ou o número 2 nacional? Mas já passámos o número 2, já passámos o número 3, o número 4 e o número 5, só resta o número 1. E agora, top ucraniano contra top nacional. Vamos lá, top ucraniano. Só falta ouvir aqui o grupo Kazka. com a música Pisnia Smilik Divsha. Ora, aí está, número 1 na Ucrânia nesta semana. Не треба так. Número 1 da Ucrânia, acabamos de ouvir o número 1 da Ucrânia esta semana no top 5, a liderar o top 5, neste caso em número 1, mesmo número 1 em... na Ucrânia. Vai bater-se contra Vivi Good, que é o single que está pela segunda semana consecutiva no primeiro lugar do top 100 de singles da Associação Fonográfica Portuguesa. O mais recente single de Julinho KPSD é feito em colaboração com Yuran e Trista, dos Instinto 26. É a música do momento. Igualmente em primeiro lugar no top streaming do Spotify e Apple Music. No YouTube aproxima-se dos 3 milhões de views. Vamos lá a representar Portugal neste top 1, nesta batalha que é a desforra da derrota futebolística que tivemos hoje no confronto entre seleções nacionais de futebol séniores, Ucrânia e Portugal, Ucrânia 2, Portugal 1. Vivi Good a representar Portugal em primeiro lugar. Vamos lá ver como é que fica esta batalha Ucrânia-Portugal em cenário musical. Vivi Good. Muda casa, muda tudo. Vendi baixo, vendi fundo. Tive a festa de um segundo. Mudei amigo, mudei o mundo. Gosto do cheiro do perfume. Nigga, Santa, vive good. como o Grogu Quest. Fala cheio da minha sul, muda a casa, muda tudo. Meio de baixo, meio de fundo, diga festa um segundo. Meio menino, meio mundo, gosto do cheiro do perfume. Cheio na festa convencido, meu salário é repartido. Boa dama, bom partido, mamba que tá concorrido. Por um amigo atingido, farto de nigga fingido. Só não piso, novo piso, dá-me pita que desliza. Hoje eu comprei um novo carro, calça nigga bolso caro. Fuck nigga Bolsonaro, acordo cedo dia claro. Se tá estragado eu reparo, sinto o cheiro, uso o faro. Cabelo desalinhado, vou namorar aí a pá. Agora é a dose das 12, na minha mãe queria que fosse com ela. Dar um rolê na favela é dela, o rosto que eu pinto na tela é bela. Ainda por cima, ai, ai, ela é gira, ai, ai. Ainda por cima, ai, ai, ela é gira. Nigga, você tá vive good, copo grogo com esse tudo. Fala cheio da minha surto, muda a casa, muda tudo. Meio de baixo, meio de fundo, diga festa um segundo. Meio amigo, meio mundo, gosto do cheiro do perfume. Nigga, você tá vive good, copo grogo com esse tudo. Fala cheio da minha surto, muda a casa, muda tudo. Meio de baixo, meio de fundo, diga festa um segundo. Meio amigo, meio mundo, gosto do cheiro do perfume. Tipo estrela de Hollywood, eu vivo sempre numa party. Niggas querem estar comigo e eu só chilo com a minha cara. E o meu estilo é bandidagem, fuck you, we go rock the party. Cada vez estou mais selvagem, tu nem se kamikaze. Concentrado na Larjan, tua dama é minha fã. Minha firma na Bram Bram, eu sou bravo, tens bacã. Fake niggas, diga Deus, querer pisar coliseus. Numa vibe tem com os meus, acredita, mundo é meu. A quantidade é outra, nem dá para estar indeciso. Caminho vai para cima e eu não deixo mais no piso. O Flava vem daqui, de entrar safari que eu deslizo. Julinho trouxe a drena só para manter no ativo. Eu sem money já não vivo, res e primas no convivo. Agora muitos colam, mas para mim está relativo. Numa shine com o meu kit, 26 na playlist. Tem só hype no meu grip, não tem size sem limite. Dá-me alone no backseat. Nigga, você tá vive good, copo grogo com esse tudo. Fala cheio da minha surdo, muda a casa, muda tudo. Vem de baixo, vem de fundo, diga festa um segundo. Meio amigo, meio mundo, gosto do cheiro do perfume. Nigga, você tá vive good, copo grogo com esse tudo. Fala cheio da minha surdo, muda a casa, muda tudo. Vem de baixo, vem de fundo, diga festa um segundo. Meio amigo, meio mundo, gosto do cheiro do perfume. Agora é a dose das 12, na minha mãe queria que fosse com ela. Dar um rolê na favela é dela, o rosto que pinto na tela é bela. Vivi Good, a música de Julinho KPSD, que está a liderar as tabelas em Portugal. E assim confronta a música top número 1 da Ucrânia, do grupo Kaska. E já lançámos 5 músicas do top ucraniano, 5 músicas do top nacional, e agora é a votar. Agora é votar. Estamos a terminar a primeira hora deste Mundo NAF especial, que vem na sequência da derrota de Portugal na Ucrânia, em futebol. E por isso vamos ouvir um pouco mais das palavras do nosso homólogo. Rádio Cruza. Kravastrasha Vadania, Ucrânia, Vitória, Victoria. Mete aí a publicidade. Rádio Cruza, Diodivelas para o mundo. E o nosso colega da Ucrânia engasgou-se. E pronto, vamos para o período da votação. Tu que estás a ouvir e que ouviste 5 músicas ucranianas e 5 músicas do top nacional, eu ia dizer músicas portuguesas, mas na verdade são cantadas em português, algumas delas, algumas são produções nacionais, quase todas produções nacionais, de pessoas que estão a viver aqui em Portugal, mas isto é a seleção nacional. Então temos o Rubem Semedo, o Nelson Semedo, o Danilo, o Bruma, o William Carvalho não estava a jogar, mas... tantos e tantos. O Pepe, vejam lá o Pepe também. Todos eles a contribuir para esta multiplicidade de participantes. E, entretanto, vamos, enquanto votam, ouvir uma música que está no top, quer ucraniano, quer nacional, e que eu diria que podia ser um bocadinho independente, mas não é. Shawn Mendes, na verdade, é descendente de portugueses. Por isso, vamos lá, pensem nisso quando estiverem a votar. Shawn Mendes é descendente de portugueses. Votem ou top 5 ucraniano ou top 5 nacional. Qual é a vossa escolha? Esta é a desforra do jogo de futebol. Atenção, vamos ouvir Senhorita, o dueto Shawn Mendes, Camila Cabello. Estivemos a ouvir Shawn Mendes com Camila Cabello, a música Senhorita, música que está no top ucraniano e no top nacional, bem colocada, mesmo muito bem colocada em qualquer um dos tops, para vos dar tempo, para vos dar tempo a que para votar nesta competição Portugal-Ucrânia em top musical, top 5 musical. Estivemos a ouvir o top 5 ucraniano da semana passada e o top 5 nacional desta semana. E vamos fechar, visto que estamos perto de fechar esta primeira hora, vamos fechar com uma rubrica que já não aparecia aqui há algum tempo. Ela é seguramente outra música que não esta. Ela é... Recortaste a luz da lua e colaste um papelão. Escreveste assim: sou tua. isso, coração de papelão, uma rubrica da Rádio Cruzeiro que já não passava aqui há algum tempo. E nesta rubrica Coração de Papelão temos como personagem central Alexander Kondratyuk, um jovem de 24 anos, e, sendo ucraniano, é obrigado a cumprir o serviço militar, tal como determina a lei da Ucrânia. Assim, para escapar à tropa, o jovem casou com a sua prima, uma mulher de 81 anos, que vive na localidade de Baikovka, na cidade ucraniana de Vinnytsia. De acordo com a lei daquele país, todos os jovens entre os 18 e os 26 anos são obrigados a cumprir o serviço militar. Ora, está obrigatório. Mas há uma exceção. Aqueles que tiverem de cuidar da esposa e que apresentem qualquer tipo de invalidez ficam dispensados de ir à tropa. O insólito matrimónio tornou-se popular e chegou às televisões locais. Numa entrevista citada pelo jornal Metro, Alexander negou que tivesse casado com a prima por interesse, garantindo ter um grande afeto pela prima. Ora, como se fosse em Portugal, lá se dizia: quanto mais prima, mais se lhe arrima. A mesma versão é sustentada por Zinaida Ilarionovna, que garante que o jovem é um bom marido e que a trata bem. Um jovem ali na pujança da idade. No entanto, os vizinhos de Zinaida não confirmam que assim seja. Aliás, segundo os mesmos, Zinaida é visitada mais vezes pelos sobrinhos, netos e irmãs do que pelo próprio marido. Apesar da imprensa ucraniana dar conta de que foi aberta uma investigação, as Forças Armadas já disseram não ser do seu interesse investigar o caso. De acordo com o Correio da Manhã, uma testemunha terá afirmado que a idosa morava sozinha em casa e que o único sinal do seu casamento era o certificado que trazia sempre consigo para mostrar ao quadro de recrutamento que aparece de vez em quando na área à procura de novos militares. E foi o Coração de Papelão aqui no Mundo NAF, no fecho da primeira hora. Obrigado por ter estado a ouvir este confronto musical Ucrânia-Portugal. Vamos já seguir com quem paga aqui a conta, que são os patrocinadores. Os patrocinadores da Rádio Cruzeiro. Ora, vamos lá preparar isto em condições e vamos lançar. Vamos ver os beneficiários, os benfeitores da Rádio Cruzeiro. Vamos lá ouvir o que têm a dizer quem apoia aqui a Rádio Cruzeiro. Na Red Guardman trabalhamos diariamente a pensar na sua segurança. Instalamos alarmes em apartamentos, vivendas, lojas e escritórios, ligados à nossa central 24 horas. Desde apenas 40 cêntimos por dia, incluímos instalação, comunicações, assistência técnica, controle por smartphone e visualização de imagens. Temos para si o nosso kit light por apenas 12 euros por mês, mais IVA. Ligue já para Red Guardman através do 808-203-758 ou visite o site redguardman.pt e tenha a melhor proteção para a sua família ou empresa, porque a segurança deve ser um direito de todos. Rádio Táxis Odilora. Há 30 anos pelos caminhos de Odivelas e Loures. Rádio Táxis Odilora, um táxi sempre que precise e para onde quiser. Com comodidade, segurança e rapidez. Rádio Táxis Odilora, sempre no caminho da evolução. Agora, também já pode chamar o seu táxi em taxi-link.com. Descarregue a aplicação na App Store e aproveite a comodidade. Se preferir, utilize o 21-980-4343 ou 93-980-4343. Rádio Táxis Odilora. Há 30 anos pelos caminhos de Odivelas e Loures. Rádio Cruzeiro. Olá, estás por aí? Eu estou por aqui. Estou nos estúdios da Rádio Cruzeiro, em Odivelas, a transmitir daqui para todo o mundo. Basta ir a www.radiocruzeiro.pt para ouvir a emissão da Rádio Cruzeiro. Se for à segunda-feira, a partir das 10 da noite e até à meia-noite, estarás seguramente a ouvir o Mundo NAF, que é este programa e deste locutor que sou eu, o NAF, que te fala ao ouvido. E se põe os fones, que é para eu te falar ainda mais ao ouvido. puseste os fones. Então, deixa-te de ideias e ouve isto. Bandida. Bandida. Levanto, lavo, como saio, cumprimento o dia. Mas só pensa em ti, bandida, só pensa em ti. Meto alto ao carro, gravo, ensaio, correria. Mas só pensa em ti, bandida, só pensa em ti. Bom dia, minha alegria, amiga imaginária na companhia. Vem comigo para ser o teu guia, baixa, centro, periferia. Seguimos à vontade da curiosidade, seguimos à vontade pela minha cidade. Paramos na margem para respirar e beijamos libertinos da MTV. Não me interessa que tu tenhas namorada, não me impede de sonhar bem acordado. Se a memória não falha, não foi para aqui convidado. O sonho não tem condição, certo ou errado, não é pecado. Bate na rua o sol forte que derrete, bate na cara um brilho que promete. Ocupas nos sonhos todos na tua batida, roubaste a minha paz como uma bandida. Bate na rua o sol forte que derrete, bate na cara um brilho que promete. Ocupas nos sonhos todos na tua batida, roubaste a minha paz como uma bandida. Lavo como saio, cumprimento o dia. Mas só pensa em ti, bandida, só pensa em ti. Meto alto ao carro, gravo, ensaio, correria. Mas só pensa em ti, bandida, só pensa em ti. Miúda, espera, não é preciso ficar fera. Não sou um tipo vera, apenas preciso quem dera. Fazer-te rir à toa, fazer-te vir na boa, até à Riviera. Desculpa do sentido, fugi uma boca para a verdade, mas é tudo sentido. Uma vez por dia era um homem sucedido, o saldo de dados ficava agradecido. Se nunca acontecer, tu já ganhaste. Fico a perder, tu já ganhaste. Got the end game, tu já ganhaste. Baby Bubbling, tu já ganhaste. Bate na rua um sol forte que derrete, bate na cara um brilho que promete. Ocupas nos sonhos todos na tua batida, roubaste a minha paz como uma bandida. Bate na rua o sol forte que derrete, bate na cara um brilho que promete. Ocupas nos sonhos todos na tua batida, roubaste a minha paz como uma bandida. Bate na rua o sol forte que derrete, bate na cara um brilho que promete. Ocupas nos sonhos todos na tua batida, roubaste a minha paz como uma bandida. Ai não, Carlão. Carlão aqui com Bandida, uma das músicas do momento da vibe nacional. Aí está Carlão a dar-lhe outra vez a parecer que é dos tempos dos The Weasel. É provável que tenha a ver com o facto dos The Weasel se irem reencontrar para um concerto que, dirão alguns, único para o ano que vem no Rock in Rio. Vamos ouvir agora Luis Capaldi, Someone You Loved, uma das músicas também do top nacional, mas de produção estrangeira, Luis Capaldi. Entrou um bocadinho estranho, não foi? Mas vamos ouvir o resto. Nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I uncertainty. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. Oh, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go, will you help me escape? Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your. Someone You Loved, de Lewis Capaldi, passou aqui no Mundo Nave. Tu que estás a ouvir, pensa bem em alguém que também te amou. Não precisas pensar agora. Agora estás a ouvir o Mundo Nave e o Mundo Nave nem sempre é para pensar. Mas olha que às vezes é. Portanto, está atento. Eu não vou avisar quando é para pensar. Neste momento, por exemplo, o que é que achas? Hã? Ha! É para pensar, claro que é para pensar. E porquê? Porque é o nome da música de Murta que vai passar já a seguir. Aquele que a procura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, rotura da linha fina que liga a minha noção e o coração já não bate como batia. E esta batida abraça a vida como se a ferida não fosse serrada. Perguntei-te porquê. Olhei-te nos olhos por tinha de ser. Éramos só nós dois e eu queria saber porquê, porquê. Mas tu não queres dizer. Quem cala consente é por estás a esconder. Para te ser sincero não estou a perceber porquê, porquê. Queres, ninguém me vai dar aquilo que tu deste. Mas honestidade é um valor e tu não passaste o teste. Eu já não estou na tua mão, mas preciso de uma explicação. Porquê é que largaste tudo em vez? Perguntei-te porquê. Olhei-te nos olhos por tinha de ser. Éramos só nós dois e eu queria saber porquê, porquê. Mas tu não queres. Cala consente é por estás a esconder. Para te ser sincero não estou a perceber. Porquê, porquê? Perguntei-te porquê. Olhei-te nos olhos por tinha de ser. Éramos só nós dois e eu queria saber. Porquê, porquê? Mas tu não queres dizer. Quem ser sincero, já nem quero saber. Porquê? Porque sim. E também pode dar-se o caso de também ser dia do careca. Sim, ouvi hoje dizer que é dia do careca. Comemora-se o dia do orgulho careca. Tanta gritaria, não percebo porquê. Vocês sabem bem que eu tenho imenso cabelo. Só que não nasce. Está lá escondidinho debaixo da derme e da epiderme. E provavelmente a crescer para o lado do crânio. Eu sou careca e por isso hoje é o meu dia. Deem parabéns ao NAF, o radialista careca. Supostamente não sou o único e seguramente não sou o único. Aqui na Rádio Cruzeiro há mais. Parabéns aos carecas da Rádio Cruzeiro e a todos os carecas que ouvem a Rádio Cruzeiro. Parabéns. Porquê? Porque também é dia do meteorologista. E por isso vamos já à previsão meteorológica. Amanhã, máxima de 19 graus, não vai chover. Provavelmente é o único dia da semana que não vai chover. Quarta-feira, dia 16, já há alguma previsão de chuva, com máxima de 21 graus. Quinta-feira é capaz de ser o dia mais chuvoso. Há aqui uma previsão de 98% de possibilidade de chuva para quinta-feira, portanto... É possível que seja o dia todo a chover, embora a máxima também 21. E a semana, sexta-feira, neste caso, termina com já menos possibilidades de chuva e uma máxima de 20 graus. Assim vai ser o tempo e, portanto, hoje é também o dia do meteorologista. Fica o tempo aqui no Mundo NAF. Vamos seguir com Pessoas Bonitas. Isto, uma música de Ed Sheeran com Khalid. Já que falávamos de carecas, vamos lá. Pessoas bonitas. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful. Still alone, let's leave the body. Criminologia feita à maneira é no Mundo NAF à segunda-feira. E chegámos à segunda-feira, estamos no Mundo NAF, temos criminologia. E o que é que temos para vos dizer esta semana? Um contabilista desviou 1,5 milhões de euros para sustentar uma stripper. Foi condenado a 8 anos de cadeia. Pimba! Contabiliza isto. É verdade, ele... O que é que se passa? O Tribunal da Relação de Guimarães condenou um contabilista que desviou 1,5 milhões de euros a 43 clientes. Os clientes entregavam-lhe dinheiro para ele ir pagar os impostos e ele mandava tudo para a Érica Santos, uma stripper lituana. Na verdade, ela despiu-se de preconceitos e ele ficou completamente nu. Ou seja, os clientes ficaram sem ele. O dinheiro, no fundo, estava a ser desviado do Estado e, por isso, vai ter que ser pago ao Estado em indenizações. 8 anos de cadeia para este contabilista. E temos aqui mais uma informação em Rádio Cruzeiro. Em Rádio Cruzeiro. E que é a informação que conta o seguinte. Criminosos salvam a vida a polícias durante perseguição de barco de narcotraficantes. Uma perseguição de agentes da Guardia Civil a um barco de narcotraficantes na manhã de sexta-feira na costa de Mijas, em Málaga, acabou de uma forma insólita. Segundo informa o jornal Sol, os narcotraficantes acabaram por salvar 3 guardas civis da água, segundo declarações de uma fonte do Instituto Armado ao jornal espanhol, ao jornal El Espanhol. Depois de as embarcações terem colidido, os agentes acabaram por cair na água. Apesar dos suspeitos não terem feito nada ao início, o helicóptero policial que estava envolvido na operação rapidamente lançou um alerta sonoro, onde lhes foi dito que, caso não socorressem os agentes, iriam estar a cometer um crime de homicídio imprudente, bem como a omissão de socorro, o que obrigou os criminosos a pensar e a dizer isto se calhar vai ficar de mal a pior para o nosso lado, melhor é irmos lá. Mas isto em espanhol. E, por supuesto, há um problemacito, então já vamos ajudar estes policitas. A mesma publicação refere que a operação de resgate correu bem e os 4 homens foram detidos e acusados de tráfico de drogas. 80 pacotes de haxixe foram resgatados do mar, pesando aproximadamente 3 mil quilos. E com isto, vamos ouvir Diabo na Cruz com a música Malhão 3.0. Vamos lá, Diabo na Cruz, aqui no Mundo NAF. Põe a grade bem no cimo da geleira, o cadeado no cofre de madeira e vem dançar. Vai começar. Deitem água, uma mão de feijão verde, pimentão, salsa e louro no borrego, deixa apurar e põe-te a andar. Travas, põe à venda, se arrendavas, suba, renda, flash em off, posta a foto, faz negócio, anda lá daí para fora. Chegou a hora. Já não há saco para tensões, peritos, magos e vilões, toda a gente a ver se mete o alfinete em forma de comentário incendiário. Olha as luzes na praça e a populaça toda em pulgas para cantar. Vem comprovar, ver para crer, bailar até cair para o lado. Esquece o jantar, bora a correr. Hoje a festa é do diabo e meio gás não serve. Só calor e entrega em noites ávidas. Rebelião de febre, bombos, flor e lágrimas. Traz a bola, a cunhada e o gaiato. Deixa o choque, aventuras para o chato. Que quis faltar, pode ajudar. Toca andar, pernas para que te quero. O Ricardo Malhão 3.0 é aguentar e vira o par. O circo ajudou, o bom senso extraviou. A solução é onda de invasão. Da delícia ao sol de vento. na praça e a população toda em pulgas para cantar. Vem comprovar, ver para crer, bailar até cair para o lado. Esquece o jantar, bora a correr. Hoje a festa é do diabo e meio gás não serve. Só calor e entrega em noites ávidas. Rebelião de febre, bombos forte e lá. Esquece o jantar, bora a correr. Hoje a festa é do diabo e meio gás não serve. Só calor e entrega em noites ávidas. Rebelião de febre, rebelião de febre, bombos, suor e estivemos com Malhão 3.0, são os Diabo na Cruz aqui no teu mundo NAF que rebenta a partir das 10 da noite, sempre às segundas-feiras, para um belíssimo par de horas. E já passámos pelo meio, ali o meiozinho do par de horas, e já vamos balançados para as 10h30. Ainda não são sequer 10h25, mas o tempo passa a correr quando nos estamos a divertir, é ou não é? Acho que sim. Bom, e vamos, ou é ou não é, eu não me interessa. Pelo menos é assim que canta Ed Sheeran e Justin Bieber nesta música I Don't Care Clean. I Don't Care, a música chama-se I Don't Care. E que vamos ouvir já de seguida aqui no Mundo NAF, na Rádio Cruzeiro. Vão ao Facebook da Rádio Cruzeiro, vão ao Instagram e partilhem, comentem, façam 30 por uma linha. I Don't Care. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my tea, shall we dance? Yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told that's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights. but it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everybody. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. Estivemos a ouvir Ed Sheeran com Justin Bieber. Que dupla! Fantástico! Mas o que nós podemos fazer agora, nesta segunda hora, é ouvir mais produção nacional. E o que é mais nacional do que um bacalhau? Pouco. Ainda que haja ligação com a música que acabamos de ouvir. Justin Bieber, canadiano, e apanha-se muito bacalhau ali na costa do Canadá, não é? Lá para cima... Lá para cima, para aquelas terras que algumas até têm nomes de nomes de cidades, são nomes portugueses, perfeitamente portugueses. Vamos ouvir Ana Bacalhau, Leve como uma Pena. E olha longe a praia, o bote aguentou, bom vento sopra forte. Que é para lá que eu vou, formosa e segura. Venha quem vier, finalmente livre, sem nada a temer. Uns dizem que não posso, outros que não sou capaz. Se aprovam ou reprovam a mim, tanto faz. Passou a tempestade, o momento chegou. Confunde a obra pouco e abre a boca, mãe mundo. E se o que eu for, for feito, e o que eu fizer for meu, pode não ser perfeito, mas há de ser eu. Caíram rios de chuva, o vento levou lá fora. A pouco e pouco o temporal foi acalmando agora. Já só falta uma nuvem para o sol brilhar. What? pena. Desportivamente! A tosse fazia parte do jingle. Para quem não acredita, fiquem-se com essa. Alguém me arranja um copo de água? Bom, e começa o Desportivamente, rubrica do Mundo NAF, às segundas-feiras, a partir das 10 da noite até à meia-noite. E hoje, em Desportivamente, temos a informação que, em conjunto com a Associação de Matraquilhos do Distrito de Lisboa, o Grupo Desportivo dos Bons Dias vai organizar um torneio de matraquilhos aberto a todos no dia 20 de outubro. Atenção, dia 20 de outubro é já o próximo domingo. O torneio começa às 10h30 da manhã. As inscrições podem ser feitas online até ao dia 17 de outubro ou pessoalmente no dia do torneio, desde que seja até às 10 da manhã. No dia do torneio, nas instalações onde vai decorrer o torneio, que é na Ramada, Bons Dias, instalações do Grupo Desportivo dos Bons Dias. As inscrições para participação em modo individual custa 3 euros, em modo de equipas, duplas neste caso, 10 euros. Haverá serviço de bar durante todo o evento e mais informações sobre almoço, ementa e preços serão divulgadas em breve. Vão ao site do Grupo Desportivo dos Bons Dias, vão ao Facebook do Grupo dos Bons Dias para saber mais sobre este torneio de matraquilhos. Um torneio organizado conjuntamente entre o Grupo Desportivo dos Bons Dias e a Associação de Matraquilhos do Distrito de Lisboa. Isto é que é desportivamente. De resto, o futebol, as seleções têm andado a jogar. Hoje não há muito para dizer. Ah, sim. Portugal perdeu com a Ucrânia 2-1. Não interessa. Vamos ouvir Lena D'Água. Coitadinhos dos meus gatinhos, oh, eu vou gozar o ar da voz. Sou do hipocampo e há tanto campo em mim. Estou a ir, eu anjo, ando louco para fazer um chin-chin. Ai, ai, eu vou a caminho, vou, sigo o instinto, ora, ora, são 10h30 e acho a aldeia de macaquinhos, oh, vou inflamar o mar, o mar. E estivemos a ouvir Lena D'Água com a sua música Hipocampo, uma produção recente de Lena D'Água que já tem uma longevidade no mundo da música bastante, bastante prolongada. Por causa disso, posso perguntar qual, fazendo um exercício de memória, qual a vossa lembrança de músicas da Lena D'Água. Não, não vou passar, já passei, já houve programas aqui no Mundo NAF que passei músicas da Lena D'Água do passado, mas não vou fazer isso. Só estava a pedir-vos um exercício de memória por causa do Capitão Fausto, que tem aqui a participação, pela primeira vez, Capitão Fausto no Mundo NAF, com a música Boa Memória. Vamos ouvir. Isso mesmo, Boa Memória, Capitão Fausto. Podemos, assim, pressupor... Capitão Fausto, aqui no Mundo NAF, estivemos com Boa Memória. Boa Memória, podemos falar, por exemplo, de boas memórias que tivemos deste verão. Apesar de muitos poderem dizer este verão não foi de boa memória, bom, lá se arranjou

lembro o nosso lar e todo o amor que fica por dizer. Lembro o tempo em que íamos em par, mão em mão, juntos para crescer. Pega em mim, leva-me ao jardim, mostra-me uma flor, um verde esperançar. Dá-me a mão, canta uma canção, mostra que onde for vou ser criança. Eu sei como ninguém que o mundo nos faz bem. Eu ando, balanço, vou pronta para dançar. Que onde for vou ser criança. Cruza. Estivemos a ouvir Salvador Sobral e Márcia com a música Pega em Mim. E Pega em Mim e leva-me para onde? Por exemplo, para o Mercadinho das Colinas 2019. É verdade, a Associação de Moradores das Colinas do Cruzeiro volta a organizar o Mercadinho das Colinas, passando de localização Zona Verde das Colinas, que foi em 2018, para o Parque Multidesportivo Naide Gomes, que é junto ao pavilhão multiusos, este ano já no próximo sábado e domingo, com uma agenda bastante preenchida, claro, com os mercados, as vendas de produtos tradicionais e a recomendação para passarem por lá, das 10 da manhã à meia-noite, quer sábado, quer domingo, desta feita com nesta segunda edição, já reforçada, com participação de elementos musicais, com participações ao vivo, atuações desportivas também e folclóricas, um sem número de atividades. É uma questão de ficar a recomendação de passarem pelo Parque Multidesportivo Naide Gomes no próximo sábado e no próximo domingo. Atenção que domingo também há matraquilhos no grupo desportivo dos Bons Dias, portanto vejam lá como é que se organizam, mas passem por estes sítios. E o Parque Multidesportivo Naide Gomes é um sítio amplo das Colinas do Cruzeiro, aqui no concelho de Odivelas, onde é possível respirar. Vamos já ouvir Carolina Deslandes, Diogo Pissarra e Agir nesta música Respirar. Sei que às vezes não consigo ver. Sei que mereces mais. Sei que às vezes te faço sofrer. Não leio os teus sinais. Mas o dia nasceu e com ele uma chance para recomeçar. E se o amor não morreu, eu tenho a vida inteira para te mostrar. E eu sem ti não sei viver. Eu sem ti nem sei dizer o que seria se te levassem de mim. Eu sem ti não sei viver. Eu sem ti nem sei dizer o quanto eu preciso de ti para respirar. Ah, ah, ah. Para respirar. Sei que nunca te mereci, sei bem que te falhei, yeah. És muito mais do que eu pedi, mas faço o melhor que sei. Hoje o dia nasceu e com ele uma chance para recomeçar, yeah. E se o amor não morreu, eu tenho a vida inteira para te mostrar que eu sem ti não sei viver. Eu sem ti nem sei dizer o que seria se te levassem de mim. Eu sem ti não sei viver. Eu sem ti nem sei dizer o quanto eu preciso de ti. E já estamos a terminar este belo par de horas que começa às 10 da noite e prolonga-se até à meia-noite, às segundas-feiras, na Rádio Cruzeiro, que se chama Mundo NAF. Obrigado por estares desse lado. Tenho que me despedir porque as coisas passam a correr e vou-vos deixar só com uma reflexão. Pensem lá bem. Se esmagassem com muita força a ponte sobre o Tejo, acham que iam ficar com um sumo pontífice? Ou ficava tudo em papa? É na duas assim seguidas para terminar. E para terminar tenho para vocês exatamente a música Goodbyes. Goodbyes, Marias Ivones, que estiveis a ouvir esta emissão do Mundo NAF. Goodbyes a ti, que estiveste bastante atento e atenta. Tu também, sim, eu sei que tu também estavas atenta. Não eras só tu, ó rapazola. Bem, adeusinho, foi um gosto terem estado por aí, gostei especialmente de terem, que vocês tivessem estado comigo, e vou pedir só aqui ao meu amigo da Ucrânia que diga também qualquer coisinha, vá lá. Obrigado, e então goodbyes, ficamos com a música Goodbyes, Marias Ivones, até para a semana, segunda-feira, Rádio Cruzeiro. A partir das 10 da noite, podes ouvir Mundo NAF. A música que eu vais ouvir chama-se Goodbyes. Me and Kaffir the same. So much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take out the ass. So fuck it all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got shit to say. I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. could save you. Cause I need to be set true. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again. 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge. I'm trying to cut you, no knife. I wanna slice you and dice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. Goodbye.